Mulher guerreira, lutadora, seu nome Ana Maria. Trabalhava desde os 15 em casa de família, limpando chão, janela, lavando a roupa suja de qualquer pessoa com a condição melhor que a sua. Namorou, casou, do jeito que sonhou, com homem honesto, digno, trabalhador. Casamento perfeito, respeito, bons amigos. Veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho. Não demorou, o homem bom desabou. Mulherada, cachaça, gandaia, o homem do sonho acabou. Ficava ausente, não conversava com os filhos. Ana cansada de tanta briga e castigo. Aí veio angústia, o desânimo. Cansada de sofrer, vivia chorando nos cantos. Deus, nunca imaginei passar por isso. Não é essa vida que eu quero pra mim e pros meus filhos. Lembrou da morte dos pais e sem ninguém por perto. Sem saber o que fazer e com o futuro incerto. Uma amiga da família lhe deu esperança. Ana, muda daqui, quero te ver sorrir. Faz assim, Ana, fica combinado. Chego bem cedo na sua casa, já deixa tudo encaixotado. Fugindo do marido, foram morar na favela. Ana chorando, os filhos foram, deram um beijo nela. Entregou a vida pra Deus e partiram pra guerra. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Apesar da situação, os filhos estavam felizes. Sua mãe não apanha mais, ficaram as cicatrizes. O pai sem aceitar aquela separação. Sozinho na casa vazia, ele a solidão. Voltou pra casa da mãe, chorava, lamentava. Como fui perder os filhos e a mulher que amava. Se arrependeu, não deu valor à família que tinha. Tentou voltar, não conseguiu, se entregou à bebida. Logo em seguida veio o desemprego. Anos trabalhados, cachaça, boteco o dia inteiro. Tentou, mas não conseguiu parar. Queria dar volta por cima e Ana reconquistar. Aí veio angústia, o desânimo. Tentava lutar contra o álcool, mas não tinha força nem ânimo. Como já se esperava, veio a notícia ruim. Morreu aos 42, com falência dos rins. A tristeza e dor veio sobre a família. Todos esperavam que ele ficaria bom um dia. Vida segue, Ana e os quatro meninos só não passaram fome por causa dos vizinhos. Nunca tiveram luxo, mas uma vida honesta. Entregaram a vida pra Deus e partiram pra guerra. Ana levantou a guarda, os quatro filhos criou com amor. Como Racionais falou, até no lixão nasce flor. Filho mais novo tá aqui, obrigado Senhor. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O inverno passa, a chuva cessa. Aparecem as flores, é nova era. Um novo tempo de cantar na vida de Ana. De dar a volta por cima e se esquecer das lembranças. De um passado marcado de tristeza e dor. Daqui pra frente Ana luta com todo vigor. Pelo poder da palavra, no fervor do espírito. De joelho prostrado, olhando para Cristo. Ele é a sombra, esconderijo contra a tempestade. É o refúgio, fortaleza contra a potestade. Pega a espada, vai pra cima, não foge mais da guerra. Quem te chamou tem o poder de estremecer a terra. É tempo de sorrir, é tempo de sonhar. De se encontrar com a paz e juntos se abraçar. É tempo de amar alguém que te feriu. Estender as suas mãos, não negar pra quem pediu. No campo de batalha, na reveste da armadura. O mundo é campo minado, sem Deus muitos recuam. A luta é contra o inimigo, Ana levanta pra vencer. Com mistério, cheia da fé, sem medo de morrer. Aos olhos do Senhor, uma joia preciosa, a noiva do Cordeiro preparada pra ir pra glória. O espírito de fortaleza passou a habitar dentro de Ana. O cântico é de vitória, Gerson alerta, também canta. Também canta, também canta. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Então é você que sofre com a bebida, você que sofre com o álcool. Eu venho na tua presença, Senhor, pedir para todas as famílias que sofrem com o álcool, não só com o álcool, mas com o vício do crack, da cocaína, das drogas, Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe.